as palavras de amor de Jesus que me fazem chorar quando penso na cruz. Eternas palavras, tesouro sem par, que nas horas de angústia vem me consolar. Vinde a mim, cansados e tristes, sou pastor humilde e manso, e tomai sobre vós o meu jugo, e encontrareis paz e descanso. Palavras de amor que Jesus deixou para sempre pregadas na cruz. Eternas palavras, riqueza sem fim, que agora Jesus pronuncia para mim. Vinde a mim, cansados e tristes, sou pastor e tomai sobre vós o meu jugo, e encontrareis paz e descanso.